Marcos 8:34. Glória a Deus. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do evangelho, salvá-la-á. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca de sua alma? Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória do Pai com os seus anjos. Amém? A palavra, ela ficou no meu coração desses 3 dias de encontro. Essa é uma palavra que ardeu no meu coração. Eu não quero me prolongar muito nela, não. Eu quase até ministrei ela. Ontem à noite ministrei para os homens. Eu quase que eu entrei nela. Mas acabei não entrando. Eu creio que deve sair mais coisa daqui. Mas eu preciso dividir algumas coisas com vocês. Porque no reino de Deus, hoje, o evangelho das facilidades, o evangelho do comércio, você é muito orientado a procurar Deus, porque Deus pode te dar alguma coisa. Né? Aquele evangelho fácil, que parece que quando você vem para o evangelho, você enriquece. Né? Então, as mensagens televisivas, eles pregam o evangelho que não existe. O evangelho que Jesus pregou foi esse aqui: quem quiser ganhar a sua vida, vai perder. Mas quem perder a sua vida, ele fala, por amor de mim, ele fala, vai achar, vai encontrar. O evangelho é um evangelho de confronto, é um evangelho de misericórdia, onde o amor, a graça, ela é ministrado de uma maneira sobrenatural. Você não imagina o tamanho da graça, do amor, da bondade de Deus. Você imagina um Deus que perdeu os seus filhos. Deus perdeu os seus filhos por causa do pecado. E dentro dos atributos de Deus, amor, né, misericórdia, tem um dos atributos de Deus que se chama justiça. Então a Bíblia diz que Deus, de maneira nenhuma, ele pode negar-se a si mesmo. Ao mesmo tempo que Deus precisa exercer amor, ele também, ele exercer amor e misericórdia, Deus também precisa exercer justiça. O que é a justiça? Ou a justiça de Deus? A justiça, ela é executada a partir de uma sentença. Então, a pessoa erra, ela tem que pagar, isso é uma consequência natural. Agora, a dívida que nós tínhamos com Deus era uma dívida impagável. Impossível qualquer um de nós pagar ou quitar a dívida. Então essa quitação, ela veio dentro de um processo de misericórdia. Ao mesmo tempo que Deus exerceu justiça, Deus exerceu também misericórdia. Suponhamos que você deve R$1.000 em determinado lugar, ué, você tem que pagar. Se você não pagar, você vai ser sentenciado, você vai ser executado. E dependendo da dívida, você perde até bens. Até posse, aquilo que você tem, não tem dinheiro para pagar, você tem que pagar com posse. Determinada dívida, você tem que pagar com prisão. Né? Então, não tem posse, vai preso. É, dívida de imposto de renda é uma delas. Então, vai preso. Então, quando Deus precisa exercer juízo ou justiça sobre nós por causa do pecado, Paulo diz que o salário do pecado é a morte. Então, você imagina a condição de Deus, apaixonado pelos seus filhos. Deus nos ama de uma maneira, não dá para explicar, a expressão do amor de Deus, lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse amor, ele vem de uma expressão grega chamada ágape, que é um amor total, que é um amor completo, que é um amor sem reservas, que é um amor de entrega, diferente de outro amor. O português não consegue, a nossa tradução não consegue delimitar isso. Para nós, amor é amor. Eu posso dizer, Dorival, eu amo você, isso é amor, né? Eu posso dizer, minha irmã, eu amo, posso dizer para meu pai, para minha mãe, eu amo você. Eu posso dizer para minha esposa, eu amo você também, como eu digo, eu amo Deus. Mas o grego, ele separa cada tipo de amor, né? Então, o amor que se refere à paixão, vem da palavra eros, que deriva a palavra erótica. Um amor de irmão aqui vem da palavra filéu. Agora, o amor de Deus pelo homem, ele vem da palavra ágape, que é um amor total, sem reserva, um amor de morte. Aquele amor que você ama tanto que você é capaz de morrer pela pessoa. Então, Deus nos amou dessa forma. Então, Deus precisava executar, exercer juízo e justiça sobre nós por causa do pecado. E o salário do pecado é a morte. O que, que Deus faz? Deus precisa condenar o homem, não vê nenhuma possibilidade deste homem ser salvo, não existe nenhum justo no mundo que possa pagar este preço. Deus decide encarnar. Filipenses capítulo 2, Paulo fala, né, que ele se esvaziou da forma de Deus, assumiu a forma humana, se humilhou até a morte, morte de cruz. Então, a condição de Deus de assumir uma forma humana, a única explicação disso é a palavra ágape, a palavra amor. Que Deus nos amou de uma tal maneira que precisava pagar a dívida do homem. E para pagar essa dívida do homem, Deus não morre, mas um homem morre, então Deus encarna. Jesus, um homem, vence o pecado. E dentro dessa condição de justiça, Jesus se oferece por resgate. Então, a minha dívida e a tua, ela é paga com justiça, porque alguém precisou morrer pelo nosso pecado. Mas aquela quitação por misericórdia. Que quando você deve R$1.000 para alguém, você tem que pagar. Mas se alguém vai lá e quita, a palavra quitação, declara que você não deve mais nada. Está quitado. Você não tem mais nenhuma dívida, nenhuma obrigação. Então, o que, que Deus fez conosco? Ele quitou a nossa dívida. E essa quitação, ela passou por um processo chamado amor, misericórdia com execução de justiça. Porque Jesus não precisava morrer na cruz, ele não tinha, ele não era pecador, não conheceu o pecado. Mas a condição de justiça dele é a nossa condição de misericórdia. Porque Deus exerce justiça, e ao mesmo tempo que ele exerce justiça, ele exerce misericórdia sobre nós. Então, o amor, a salvação, a redenção, a vida cristã, ela está ligada à perda. Então, você aprende que se você vem para Jesus, você tem que ganhar, ganhar, ganhar, ganhar, ganhar. Mas o processo do reino de Deus nos ensina que nós vamos perder. Deus perdeu o seu bem mais precioso para que você viesse, para que você chegasse. Jesus era o único filho que Deus tinha perfeito. E Deus perdeu. Quando você perdoa uma dívida, quem perdoa está perdendo. Quem ganhou foi quem foi quitado, né? Quem foi socorrido, mas quem perdoou, perdeu. Então, o perdão, ele vai estar 100% ligado à perda. Por isso que Jesus fala, quem quiser ganhar a sua vida, precisa perder. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, ele fala, achá-la-á, encontrá-la-á. Porque o evangelho vai estar sempre ligado à perda. Para você vir para Deus, você vai perder. Porque é impossível viver a vida cristã sem perder, sem dar outro lado, sem expressar alguma condição de perda. E tem muita gente que não consegue permanecer no evangelho, porque ele vem no evangelho para ganhar. Mas Jesus ensina que o evangelho é um lugar onde você vai perder. Porque no evangelho você vai entregar. Eu não estou falando de dinheiro. Eu estou falando de condição. Estou falando de posicionamento. E muita gente não consegue funcionar na vida cristã porque não consegue perder, não sabe perder. Ele precisa ganhar de alguma forma, ele precisa levar alguma vantagem de alguma maneira. Ele tem uma dificuldade tremenda de perdoar, de dar outro lado, de dar capa, de dar túnica. E quando Jesus confronta os fariseus, ou confronta ali os judeus religiosos dentro dessa condição, assustou aquele bando de religiosos hipócritas. Porque a lei, ela era categórica, era radical em muitos aspectos. Até mesmo na questão da dívida. Se alguém devia e não tinha condição de pagar, tinha que dar os filhos como escravo. E se os filhos não fossem suficientes para quitar a dívida, o próprio marido e mulher ia como escravo, até que a dívida fosse quitada. E a libertação, ela acontecia somente quando a dívida fosse quitada. A menos que houvesse um resgatador. O que, que o resgatador fazia? Fala, não, a dívida é minha. Eu assumo a dívida. Eu vou pagar a dívida de determinada pessoa. Foi o que Boaz fez com Ruth. Se tornou resgatador dela, foi lá, pagou a dívida dela e desonerou ela de qualquer obrigação. Agora, quem resgatava se tornava proprietário. Porque se o Dori deve alguma coisa e tem que pagar, e ele não tem como pagar, ia como escravo. Mas se eu me torno resgatador dele, pagando a dívida dele, ele não vai preso, mas ele fica meu refém. Você vai ter que pagar para mim. Então olha a prática da misericórdia de Deus, porque foi exatamente o que Deus fez conosco. O diabo tinha direito sobre mim e sobre você. Por causa do pecado, a nossa condição de morte, ela estava selada, ela estava determinada. Mas Deus decide com Jesus se torna o nosso resgatador, ele vai lá e paga a nossa dívida. Você está livre do capeta. Amém? Vou dizer de novo, você está livre do capeta. Mas agora você é refém de uma outra pessoa. Você é refém dele. A diferença é que esse resgate ela é exercido com misericórdia. Que Deus nunca vai te aprisionar, Deus nunca vai te onerar, Deus nunca vai jogar jugo sobre você. Então a prática da justiça ela é feita, mas ela é exercida sobre a nossa vida com misericórdia. Por isso que o evangelho é um lugar de perda. Toda vez que você decide perdoar, você perde. Deus perdeu quando te perdoou, Deus perdeu o que ele tinha de melhor. Quando nós decidimos nos tornar resgatador de alguém, nós perdemos, porque o evangelho me ensina a ser um resgatador na prática da misericórdia. Coitado e infeliz do crente que exerce a prática de resgatador sem exercer misericórdia. E quando Jesus confronta os fariseus é sobre essa questão, porque a lei era categórica nessa questão. Aí Jesus fala, diz o seguinte: quem não tem pecado, ele fala, atira a primeira pedra. Porque os fariseus, doidos para incriminar Jesus, colocar Jesus contra a lei de Moisés, eles apanham uma mulher ali em adultério e leva para Jesus e fala: Senhor, a lei manda apedrejar, manda matar. E o que, que o senhor diz? O que Jesus fala? Eu digo o seguinte: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Não ficou um. Que interessante que levaram aquela mulher pelos cabelos, a coisa era dessa forma mesmo. Mas por que não levaram o homem junto? Porque se tivesse levado o homem junto, ele abria a boca e muita gente ali no meio ia ser apedrejada também. Muita gente que estava ali no meio com pedra na mão já tinha deitado com aquela mulher, então o homem não foi levado por causa disso. Então o evangelho do resgate é o evangelho da restauração, com misericórdia. E é impossível você viver o evangelho se você não decidir passar pela tua vida por um processo de perda. E muita gente não funciona no evangelho porque não consegue perder. Ele precisa ganhar, ele precisa levar alguma vantagem, de alguma forma, de alguma maneira, ele precisa passar a perna em alguém. E é impossível você viver o evangelho na plenitude dele sem passar por esse processo de perda. Até porque em Cristo Jesus todos nós nos tornamos resgatadores. E a nossa condição do resgatador é exercer juízo, mas exercer juízo com misericórdia. Aí Jesus chega para os fariseus e diz: olha, se alguém quiser andar uma milha com você, anda duas com ele. Não perdeu uma milha, perdeu duas, né? Se alguém quiser tomar a tua túnica, você vai fazer o seguinte: você vai dar a tua túnica e junto com a túnica você vai dar a capa também. O evangelho é um lugar de perda. Porque quando você vem para ele, você perde tudo. Ele se torna o teu resgatador. A condição é que o princípio de resgate, ele sempre vai ser exercido com misericórdia. Quando nós entendemos a prática da misericórdia, nós aprendemos a viver com misericórdia. Quando aquele Jesus conta aquela parábola daquele homem que devia determinada quantia, e ele não tem como pagar, e ele é levado ali para ser julgado por causa da ele é condenado por causa daquela dívida dele. E ele chora as pitangas lá com o seu credor, e a Bíblia diz que aquele credor perdoa ele. Quitou a dívida, você não me deve mais nada, a partir de hoje você sai livre. Imagina a felicidade daquele camarada, uma dívida, eu não lembro agora a quantidade, uns dias atrás eu falei a quantidade, mas era muito dinheiro. O cara tinha que trabalhar anos e anos e anos para pagar aquela dívida, ele não tinha condição nenhuma. Só que quando ele sai, ele encontra alguém que também deve para ele. E a Bíblia de Jesus diz que aquele homem pega aquele devedor e espanca o camarada. Você vai me pagar, se você não me pagar, eu te lanço na cadeia. E foi exatamente o que ele fez. Aí aquele credor antigo que perdoou a dívida ficou sabendo e manda chamar. Peraí, você não podia perdoar ele da maneira como eu te perdoei? Você não podia exercer a mesma prática de misericórdia como eu exerci? Se você olhar ali a quantidade de dinheiro em questão do camarada aqui, ele era irrisório em relação àquilo que ele devia. Então no reino de Deus tem muita gente que não funciona na fé porque ele não está disposto a perder. E não tem como, para você perdoar você vai perder, para você remir você vai ter que perder, para você resgatar você vai ter que perder. Tem um livro antigo chamado Refúgio Secreto, quem já leu? Sobrenatural esse livro, né? Quem não lê, lê, principalmente gente que ama missões. Ele conta a história de um alemão na Segunda Guerra Mundial. O pastor José, se não me engano, até me fala deste livro em uma das ministrações dele. Eu tenho esse livro em casa, foi um dos primeiros livros que eu li, um livro sobrenatural, acho que é da década de 60 esse livro. Corrie ten Boom, O Refúgio Secreto. E ela usa a casa dela para refugiar judeus na Segunda Guerra. Só que os nazistas descobrem ela e ela é presa. Tem um filme, né? Eu nunca assisti o filme, tem um filme também. O filme normalmente eles limitam muito, né? Então eu te aconselho, se quiser ver o filme, mas leia o livro, muito bom. Hoje acho que você deve até conseguir baixar de internet de graça esse livro, com certeza. E ela refugia judeus, e ela é presa, a irmã, a família, por causa disso. E na prisão ela passa por um processo de tortura. A irmã dela morre na prisão. E tinha um guarda que era o carrasco dela. Todo dia batia nela, torturava ela, cristã, né? Protegendo o judeu dentro de um país comunista, maligno, você imagina. E acabou a guerra, ela conseguiu sair sem morrer, a irmã morreu, perdeu a mãe, perdeu o pai, perdeu a irmã. E alguns anos depois ela está ministrando numa igreja na Alemanha, já de idade já. E quando ela está pregando, quem é que ela vê sentada? O camarada que torturou ela durante 5 anos. Quatro ou cinco anos. O que você fazia? Muitos de nós iria ali tirar satisfação, né? Chamava a polícia, chamava o irmão mais velho para dar um couro. Argumento não falta, né? Engraçado que ela estava pregando, ela conta isso no livro, ela estava pregando sobre amor. O evangelho é um lugar de perda. E se você não estiver disposto a perder, você não ganha. Mas quem perde, ganha. E quem ganha, perde. E o processo de perda, ele é um processo de entrega. Porque você vai abrir mão de alguma coisa. Você vai entregar algo. O perdão, ele está 100% ligado à perda. Impossível você perdoar sem perder. Impossível você remir sem perder. Impossível você entregar sem perder. E ela desce de pregar, parece que... Se não me engano, o cara não reconheceu ela. Ela estava de idade já, mas ela reconheceu. E ela vai lá no final do culto. E abraça o camarada, chama ele de meu irmão amado. O evangelho é um lugar de perda. Se você não estiver pronto para perder, se você não estiver disposto a perder, você nunca vai estar pronto para ganhar. A matemática é muito simples. O pastor Zé usa uma frase e diz que quem dá aquilo que não pode perder, não, quem dá aquilo que não pode reter, ganha aquilo que não pode perder. Quem dá aquilo que não pode reter, ganha aquilo que não pode perder. Então, querido, o nosso posicionamento no reino de Deus é muito diferente do padrão natural da igreja hoje. Porque a igreja te ensina a ganhar, a conquistar, a ocupar territórios, nada contra isso. Acho que nós temos que fazer tudo isso também. Mas a mensagem do evangelho, ele está muito mais ligado à perda do que à conquista. Porque a perda, ela passa por um processo onde você manda a tua carne, a tua alma para a cruz todo dia. Onde você decide abrir mão das tuas vontades para viver uma vida em Deus. Você acha que é fácil você jejuar? Não aquele jejum religioso da troca, né? Mas aquele jejum onde você decide condicionar a tua carne e colocar ela no lugar dela. Você acha que é fácil você separar do teu dia 3, 4, 5 horas para orar em línguas? Com um único objetivo: matar a carne, perder. Mas perder a carne para ganhar o céu. Perder uma condição almática, terreno, natural, para ganhar aquilo que você não pode perder. E se nós não entendermos esse princípio, nós vamos viver como a maioria dos crentes vivem hoje. Dentro do evangelho religioso que não muda, que não acrescenta nada na tua vida, que não estabelece uma condição de vitória na tua vida. Porque tem muita gente fazendo do evangelho uma prática mística para ver se muda, se prospera. Você imagina, você tem uma BMW, amém? Em nome de Jesus. Recebe. Carro bom ou não? Aí você pega uma BMW, vai lá na praia e joga ela no mar. Fala, esse trem não presta, aí afundou. Aí. Mas que carro ruim. Não sabe nem nadar. Tem muita gente fazendo isso. Pegando o evangelho, misturando com farinha. O evangelho não presta, o evangelho não muda nada. Mas BMW não é submarino. BMW funciona bem na estrada. Não é isso? É como você pegar uma lancha, trazer para a marginal Tietê e não anda o trem não presta, o trem não funciona. Pensa num trem ruim. Você pega uma lancha de US$1 milhão, coloca na marginal e diz que ela não presta porque ela não anda. Tem muita gente fazendo isso com o evangelho. Querendo fazer do evangelho aquilo que não é para fazer. Fazendo do evangelho uma condição de ganho. Quando o evangelho em nós é uma condição de perda. Onde você vai perder tudo para ganhar aquilo que você precisa ganhar. Onde você vai perder a tua condição, a tua alma, a tua carne. Você vai perder tudo aquilo que te prende, que te aprisiona, que te leva a viver uma vida medíocre. Você vai passar a viver dentro de uma condição onde a palavra funcione na tua vida da forma e da maneira como ela precisa funcionar. Onde todo e qualquer confronto dentro de um processo de perda, você não está preocupado com a perda, você está feliz com aquilo que você vai ganhar por causa da tua perda. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus perdeu seu único filho. Deus perdeu o seu filho unigênito, mas ganhou um filho primogênito. E depois dele, bilhões de pessoas se tornaram seus filhos por causa de um processo de perda. Tira a tua mentalidade de usar o evangelho como instrumento de ganho na tua vida. Porque quem quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, Jesus disse, achá-la-á, encontrá-la-á. O processo de perda te leva a um processo de você conquistar em Deus aquilo que Deus estabeleceu e projetou para você, para que você funcione. Dentro de um princípio, de uma verdade que muda, que transforma. Agora nós, muitas vezes, dentro do nosso processo de querer ganhar, nós achamos inconcebíveis quando Deus permite que nós percamos alguma coisa. Todo o processo de Deus na sua vida, para te mudar, vai ser sempre um processo de perda. Eu ia falar perca, né? Processo de perda. Nunca um processo de ganho. Porque você só ganha quando você perde. Mas quando você decide ganhar, você perde. Porque o evangelho está ligado à prática da entrega. A cruz, ela divide o mundo. Ela divide o universo. E a cruz representa o quê? Morte. A cruz não representa a vida. O que representa a vida é a ressurreição. Só que para você viver depois da ressurreição, você tem que passar pelo processo de morte. E o processo de morte é um processo de perda, porque é um processo de entrega. Hoje você aprende, não, você precisa confessar Jesus como teu Salvador, balela, quem disse isso? A Bíblia diz que você tem que confessar Jesus como teu Senhor, porque como Salvador, você não muda. Você confessando ou não confessando, ele continua sendo Salvador, mas Senhor não. Porque Senhor aqui está ligado à palavra dono, à questão do resgate. A partir do momento que ele te resgatou, dentro desse processo de perda, você exercido misericórdia sobre a tua vida, mas você só trocou de dono. Você deixou de ser filho do capeta e passou a ser filho dele. A questão é que o filho de Deus no reino de Deus, Deus nunca vai te oprimir. Mas quando diz que ele se torna senhor da nossa vida, ele se torna dono. A palavra servo, ela vem do grego diácono, né? Do doulos. Agora, sabe quem que era o diácono? Hoje tem crachá, né? Diáconos viraram autoridades na igreja. Só que o diácono era servo. Sabe aqueles navios que iam no mar para as conquistas? A vela, porque não tinha motor. Além da vela, tinha diáconos no subterrâneo do navio. E o que, que aqueles diáconos faziam? Remavam. Imagina quando não tinha vento no mar. Quem movia o navio? E não era meia dúzia, não. Era muito diácono. Quando o diácono morria, sabe o que acontecia? Você acha que guardava o corpo dele na geladeira para levar para a família para enterrar? Virava comida de tubarão. Pega outro lá, novinho lá. Algemado. Troca. Então, uma condição de servo, que é essa. Não que Deus nos trata assim, mas o que Deus nos ensina, a nossa condição de servo, de perda. Que quando você passa pela cruz, ali você morre, porque na cruz você entrega. Na cruz você não recebe, na cruz você não ganha, na cruz você morre. Você passa a ganhar depois da cruz, que é dentro do processo de ressurreição. Agora, muita gente não chega nem no processo da cruz, porque ele não está disposto a morrer, ele não está disposto a entregar, ele nunca está disposto a ceder. Ele sempre vai argumentar. Ele argumenta com Deus, ele argumenta com o irmão, ele argumenta com o pastor, ele argumenta com todo mundo, porque ele não abre mão dos direitos dele. Mas o evangelho na tua vida, para você entrar no processo de ganho, você vai precisar passar pelo processo de perda. E o que tem de gente fugindo, é mais fácil fugir, né? Lá na frente Deus vai pegar ele no mesmo processo. Porque se você quiser ir para o céu, tem que morrer. Tem uma musiquinha antiga, né? Diz, todo mundo quer ir para o céu. Música bem medíocre. Todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. E para você ir para o céu, tem que passar pela cruz. E a cruz não representa vida, a cruz representa morte. Porque ali você morre, ali você entrega, ali você cede tudo, ali você abre mão de tudo para começar a ganhar depois. E o teu resgatador, ele te oferece uma condição de filho. Mas o processo de perda nas mãos de Deus, ele é inegociável. Quem quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Você quer se encontrar nele? Você tem que passar por esse processo. Processo da entrega, processo da renúncia, processo da morte. O processo onde ele se torna Senhor. Não meu Salvador, Salvador ele já é. Eu crendo, aceitando, não vai mudar. Mas meu Senhor ele se torna quando eu cedo, quando eu entrego. Quando eu morro. Quando eu decido perder. Quando eu decido entregar. Quando eu decido abrir mão. Quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la.